720, chama Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 1251, alternando 133, decimal 5, milhão de manhã, 7 a 0. No 273, fala zona 4, direito no 219. Direito 29, boa noite. Muito boa tarde, bom no 273. 273, não tem escute, aguarde a cobra para confins. Pousou, livrou aqui. Gente, temos aqui o plano para confins também. Pode prosseguir aí pela Alfa. Juliette e o gate ao 3. Alfa, Juliette, gate 3, gente. No 261, chama Recife, no 251, alternando no 33, decimal 25. No 251, alternando 3325, muito boa tarde, bom trabalho, 4291, tá junto. Chegou no 567, autorizado para Brasília, O nível é o 360, via Pezulu 17, decola da 10, curva à direita, subida gole, transição ofito, o controle 119.8 e o transponder é o 5165. Brasília, Pezulu 360, via Pezulu 17, decola 10, curva à direita, subida gole, transição ofito, 198, controle com transponder. Correto, chame planta no gate 2. Vamos lá. Salvador, boa noite. Azul 4118. Azul 4118. Boa tarde, prossiga. Tô um pouco atrasado. Se possível, cópia pra com 15 ou 380. Acho que o plano tá. Passaram uma DDA pra vocês aí. Gente, com fim 380. Gente, vou checar aqui com o centro. O senhor poderia me informar para qual horário foi feita a DLA? Só um momento. Correção, o Índio November Alpha mantenha o corredor Interlagos, o corredor forte no meu pé e passe para ingresso Interlagos. Vai descer para o meu pé no corredor forte e reportará para ingresso no Interlagos, Índio November Alpha. Alpha. Escuta. Para sequenciamento, eu vou dar presente para a rotatória. Estamos um outro tráfego ingressando na terminal no setor oeste. Dá presente para a rotatória, descendo para o meu pé e suporte visual calado. Já presente vai voar uma história. Passando, 3603, confirma. Afirmativo. Boa Duna 2000, ajustado na 091. Boa Duna 2000, ajustado na 091, tá 3603. Tá número 1 na aproximação, cabeceira na 0 de Salvador, tá 3603. Tá número 1. Prossiga para Salvador. A 60 milhas de Salvador, agora 075. Gente, o Romeu Lima prossegue no regresso de Salvador, no 075, reporte no ideal de descida na proa de Paripe. Reporte para descida, Romeu Lima. coroa de parede, rebota lá para descer, ó, o Leonel. Cadê o também escuta? Estou autorizado a manter o setor em Índia November Alpha, reporte para o regresso. Confirme tempo de sobrevoo? Gente, Índia November Alpha, somente para informação, não temos nenhum tráfego conhecido a reportar nesse setor, reporte para o regresso. Cabrafo, prossiga para Salvador. Copia, 498. Autorizado, Confins, nível 380. Decolando da 10, com a primeira curva à direita, subida da Hel, após da Hel Leda, após Leda, DCT Bridge, Bridge Intercept Alpha Zulu 16, o controle 19.8. E o transponder é o 5033. Autorizado, Confins 380, decolando pistão 10, curva direita, da El Leda, pós-Leda, Bridge, Upper Zulu 16, controle 198, transponder 5033, azul 418. Correto, chame pronto, no gate 8, azul 418. Sente. Economia 500 pés em condições visuais, ajuste em Salvador 0011. Para 1500, ajuste 10, roda Leonenda. Galeão, o nível é o 360. Decola da 10, curva à direita, a subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev Intercept Alpha November 857 até Porto Seguro, após a Tezulu 16 até Gruff, após Gruff, a Tezulu 14 até Toquim, o controle 19.8, acione 5164. Autorizado 360 para Galeão, saída da Euleta, DCT Bidev, os Bidev Uniforme November 857 até Porto Seguro, Uniforme Zulu 16, Groove, Groove, Uniforme Zulu 14, Toquim, controle de saída 1198, transponder 5164, voo no 601. Voo no 601, tá correto? Chame pronto, no gate 5. Chama pronto, gate 5, voo no 601. Tá pronto? Ainda negativo, chamar quando pronto, voo no 601. Ok, ciente. Alô, São Rodrigo 940, para autorização, paciente, informação CA. Ciente, 940, só um minuto para conta, Guarulhos. Qual o nível ideal? 360. Ciente, será coordenado 38, aguarde só um instante. Salvador, azul 418, gate 8, para puxa fundamento. Azul 418, tá pronto? Afirmo, no 8. Autorizado, chantaque. Autorizado, tá pronto, noite, obrigado. Tráfico Bravo, Leão Tráfico, reportado no seu setor, sem frequência livre. Bravo. 940, tá pronto pra cópia? Tá pronto, 940. Feito autorizado Guarulhos, o nível é o 380, via Peruísque 50, até o destino. Decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda descer de Videve, vai interceptar o eixo da aerovia. E o controle 119 decimal 8, acione 5402. 1940, paciente, autorizado o nível 380 para Guarulhos, via Asteroísque 50. Decola da pista 110, após a decolagem, curva direita, saída da El Leda, pós Leda direto Pideb. Controle opera em 1198, transponder 5402. Correto, vou no 940, chame pronto para puxar e acionar no 07. A gente vai chamar quando estiver pronto, gol no 602. Afirmativo, mas está ali o 901, reportarei o estabilizado tanto 3603. Salvador Azul 418 com 87 a partir de 3 horas e 10, alternando Galeão, pronto para ataque. Sente só o POD, por gentileza? 87, 87. Sente, está autorizado o ataque pelo pátio principal. E ingresso no ataque é Índia. E após, no ponto de espera, da 10-118-6, é a torre. E o ajuste é 10-111, Azul 418, o viagem. Pátio Índia, ponte ferro 018-620-1011-41, noite azul, obrigado, boa noite, bom serviço. 2 Salvador, boa tarde, azul 418, posso ficar a pista 10. 4118, a linha decola pista 10, vento no 40 graus, 9 minutos. Linha decola 10, 4118. Estabilizado o localizador, avistando o TAM 3603. 3603, complete sinal, chama torre 198, decimal 62. Ok, 198, decimal 62, TAM 3603. Salvador, muito boa tarde, TAM 3603, está uma milha para o estado baixo, travado. 3603, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 99. 150 graus com 99, livre pouso, TAM 3603. Azul 418, decola 36, chame controle 198, bom voo. 198, 418, bom trabalho, obrigado. Controle Salvador, boa, azul 418, decolou na sua escuta. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba 380, após 2000 pés, curva à direita para o Leda, após Leda, bridge. Gente, para o 380, após 2000, Leda, Leda, bridge, 4118. Salvador ground, good evening. This is Ocean Air 6259er, stand 06, ready for push and start. Ocean Air 6259er, clear for push and start, gate 6, report for taxi. Call back for taxi 6259. 659. Muito boa tarde, ao gol 1273 para a Costa, autorização com fins. Gente, gol 1273 autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, Bridge Intercept LP Zulu 1-6, que prossiga até o destino. O controle 19.8 e o transponder é o 5175. Autoridade 360 para regularizar o 90 com curva direita, Nadael Lida, após Lida Bridge, Abrazulu 16, após direto destino 1198, ao controle 5175, é o transponder para o gol 1273. Correto, gol 1273, chame pronto no gate 3. Chamará quando pronto no gate 3. Salvador, TAM 3603, boa tarde, Zonaica na pessoa. Boa tarde, TAM 3603, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, então, TAM 3603. Salvador, TRIP 5241. TRIP 5241, qual o nível para a Confins? 380. Eu tenho 400 autorizado. Se eu aceito, copia ou aguardo coordenação? Copiamos, autorizado. Teste, está autorizado com fins, o nível 400. Decola da 1-0, curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda Bridge, e em Bridge Intercept é o Pesulu no meia. O controle 19.8, acione 5411. Chamado 400 com fins, decolando a 1-0, curva direita, da El Leda, após Leda Bridge, intercepta a Pesulu 1-6. 5411-1198. Correto, chame pronto. O senhor está no pátio 3? Afirmo. Gente. Ok, está 3603. Está informando que seu portão foi trocado agora para o 08. Infelizmente vai ter que aguardar a saída do Airbus da Avianca, ok? Aguarde antes da Juliette, após a aeronave da Avianca livrar o eixo da Juliette, autorizado gate 8. Pra chamar a torre. É o doutor Aguardando, Leão Cancha. Gol 940, aguarde só um instante para iniciar no 7.